بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, os seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, como eu já falei, hoje nós vamos falar dos modos islâmicos da mulher muçulmana. Então, são alguns tópicos, algumas questões importantes, questões do dia a dia, que muitas vezes a gente não dá valor, hoje não dá importância, e que, na verdade, são coisas grandes aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, e são coisas que às vezes podem mudar toda uma relação na sociedade por pequenos detalhes. São questões pequenas, mas que modificam muita coisa. Então, eu separei 7 tópicos principais. Como eu disse, são tópicos básicos. O primeiro deles, que a gente vai começar falando dele, é a questão da difusão do salam. Difusão do salam. Esse é o primeiro passo da conduta da muçulmana e do muçulmano. E, como nós sabemos, a importância do salam é fundamental dentro do Islã. De nós cumprimentarmos todos os nossos irmãos muçulmanos com assalamu alaikum, ou assalamu alaikum wa rahmatullah, ou mais completo que é assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esse cumprimento, ele está como uma ordem no Corão. Então a gente às vezes não dá muito valor para ele, ou a gente resume, né, salam, resume, em vez de falar assalamu alaikum, resume para salam, ou resume mais ainda, às vezes tem gente que as pessoas botam só um S, né? Então, tudo isso, a gente às vezes não dá valor, mas é uma ordem do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que sempre que a gente encontrasse um crente, que nós cumprimentássemos ele com assalamu alaikum. E nos ordenou que toda vez que nós fôssemos na casa de alguém, que nós não entrássemos antes de falar assalamu alaikum, principalmente quando se trata de muçulmanos. E também Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou, são vários versículos no Corão, a gente pode só enumerar só nesses que a gente falou, são mais de 3 versículos falando só da questão do salamu alaikum. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala ordena que, no caso de alguém te falar salamu alaikum, que tu retribua o salam de forma igual ou melhor. Então, por exemplo, se alguém nos disse assalamu alaikum, que a gente retribua ou com o alaikum salam, ou completando mais o alaikum salam wa rahmatullahi, ou o alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse, inclusive, nesse versículo, depois desse versículo, que Allah vai cobrar todos esses detalhes no dia do juízo. Então, inclusive, o fato de um irmão nos falar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e nós respondermos só o alaikum salam, isso vai ser cobrado no dia do juízo. Porque eu não retribuí de forma igual, nem aumentei. O certo, nesse caso, é retribuir igual. Então, subhanallah, a gente vê como são detalhezinhos que a gente não dá importância. Mas o fato de nós cumprimentarmos todo mundo com salamu alaikum, isso aproxima a irmandade na sociedade. Nós já falamos disso em outras aulas. E, subhanallah, muitas vezes se modifica toda uma situação numa sociedade, toda uma situação entre irmãs, quando é difundido o Islã, o salam. Quando as pessoas começam a difundir o salam. No Islã, a obrigação de nós difundirmos o salamu alaikum não é só para aquelas pessoas que nós conhecemos. Não é só para as nossas irmãs ou irmãos que nós conhecemos. Mas para todos os muçulmanos que nós sabemos, qualquer pessoa que nós sabemos que é muçulmana, é nossa obrigação cumprimentar ela com o salamu alaikum. Então, certa vez, um homem perguntou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam qual era a melhor classe de Islã. Qual era o melhor nível do Islã? Ele disse que a pessoa alimente as pessoas necessitadas e desse o salam a quem conhecesse e a quem não conhecesse. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmã. Então, até aquelas pessoas que nós conhecemos e aquelas pessoas que nós não conhecemos. O salam é obrigatório. Inclusive, entre os sinais do dia do juízo, os pequenos sinais do dia do juízo, está o fato de que as pessoas começarão a dar o salamu alaikum somente para as pessoas que elas conhecem. Então é isso que a gente infelizmente vê em algumas comunidades islâmicas, onde as pessoas só cumprimentam aqueles que eles conhecem. Quem não conhece não, não é cumprimentado com salam aleikum. Então, isso é errado. O certo no Islam que nós cumprimentemos a todo mundo que nós conhecemos que é muçulmano. Em outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ordenou a fazer sete coisas com relação aos nossos irmãos muçulmanos. Primeira delas, visitar o doente. Segundo, assistir aos funerais, ou seja, fazer a oração no funeral. Pedir a bênção quando alguém espirra, e nós vamos falar desse tópico mais adiante. Apoiar o fraco, ajudar o oprimido e estender o salam e ajudar as pessoas a cumprirem com seus juramentos. Então, entre as sete ordens, sete coisas que nós, que o muçulmano tem com relação, obrigação com relação ao outro muçulmano, está o fato de estender o salam. Ou seja, cumprimentar com salam todo mundo. Qual é a origem do salam alaikum? A origem será que é só da nossa nação? Será que é só da nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Não. A origem do salam alaikum é desde a origem do primeiro homem, desde a origem de Adão. Então, é relatado que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão, alaihi salam, ele ordenou que Adão fosse até os anjos e cumprimentasse eles com assalamu alaikum. E Allah subhanahu wa ta'ala disse a Adão: vá até eles e cumprimente eles e veja como eles vão retribuir. Então, Adão, alaihi salam, Adão foi até os anjos e disse assalamu alaikum. E os anjos responderam para ele: wa alaikum salam wa rahmatullah. Ou seja, acrescentaram wa rahmatullah. E ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala disse a Adão: esse será o teu cumprimento, a tua saudação e a saudação da tua descendência. Esse é o cumprimento que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para toda a descendência de Adão. Então, essa é uma obrigação. Então, nós não podemos trocar o salamu alaikum por nenhuma outra expressão. Nem por olá, nem por bom dia, nem por boa noite, nem por. O salamu alaikum não deve ser trocado por nenhuma outra expressão. Porque é uma expressão ordenada por Allah no Corão. E, além disso, uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala desde de Adão a toda a sua descendência. É uma história aqui que nós temos os Sahaba com relação ao salam, para ver a importância que eles davam por salam. É que Abdullah ibn Umar, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, costumava ir no mercado, ou seja, como se fosse local onde as pessoas trabalhavam com vendas, ia no mercado pela parte da manhã e jamais passava perto de uma pessoa sem dizer o salamu alaikum. Todo mundo que ia passando, ele ia falando salamu alaikum. E uma vez perguntaram para ele: o que tu fazes no mercado se tu não vem nem vender, nem comprar, nem perguntar preços? E nem para se reunir em nenhuma reunião aqui. Por que tu vem sempre todos os dias de manhã no mercado? Nós só vamos ali com o único propósito de estender o salam, estender o salamu alaikum para qualquer pessoa que nós encontrarmos. Então, veja a importância que eles davam para o salamu alaikum. Estender o salamu alaikum para todas as pessoas que eles encontravam na frente. Então, essa é a conduta da muçulmana, deve ser a conduta da muçulmana, com relação às suas irmãs. Então, nós encontramos, ainda mais entre as muçulmanas, que geralmente nós encontramos nossas irmãs de hijab, é fácil nós reconhecermos que ela é muçulmana. Ou dentro de uma mesquita, por exemplo, nós sabemos que todas que estão ali são muçulmanas. Então, a nossa obrigação é entrar e falar salamu alaikum, dirigindo a todas. Não somente as pessoas que nós conhecemos, não somente as pessoas específicas, mas sim para todo mundo que nós sabemos que é muçulmano. Então, essa é a primeira conduta da muçulmana e do muçulmano com relação aos modos islâmicos. Difundir o Islã, ou o Salam, desculpe. Difundir sempre o Salam, o Alaikum, para todo mundo que conheça e não conheça. Então, esse é o primeiro tópico que a gente ia comentar. O segundo tópico que nós vamos comentar é com relação. Só um minutinho. É com relação aos modos quando nós estamos conversando com as pessoas. Então, nós temos, digamos que tenha três irmãs conversando uma com a outra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu que uma irmã conversasse com a outra em privado, tendo uma terceira entre elas. Ou seja, tem três irmãs, A, B e C, e A e B começam a conversar em privado, na frente de si. Isso é proibido no Islã. A não ser que venha uma quarta pessoa para ficar com a terceira excluída. Por que isso? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, porque essa conduta pode fazer com que a terceira pessoa fique triste, ou que a terceira pessoa fique desconfiada que o assunto é com relação a ela. Então veja, subhanallah, até que ponto o Islã regula a nossa vida social. Vejam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, se vocês forem três pessoas, duas não devem conversar em privado, excluindo o outro, até que se unam mais pessoas, porque isso pode fazer com que a terceira fique triste. Então é o hadith Bukhari e Muslim. Vejam a importância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele deu para esse assunto simples, mas que muitas vezes pode causar atritos numa sociedade por causa disso. Ou seja, seria falta de respeito com a terceira pessoa que duas pessoas conversem em privado, excluindo a terceira. Então, certa vez, um sahaba precisava falar um assunto em privado com o outro, mas tinha um terceiro entre eles. Então, o que eles fizeram? Chamaram uma quarta pessoa para que ficasse com aquele terceiro e conversaram eles em privado. Então, em cada detalhe, se tomavam cuidado para não fazer com que a terceira pessoa ficasse magoada, ou fazer essa pessoa se sentir excluída da sociedade, ou se sentir excluída daquela reunião. Então, subhanallah, outra conduta, esse é o segundo ponto, simples, mas que é importante a gente aplicar. Outro terceiro tópico que a gente vai ver aqui é com relação aos modos islâmicos na hora de comer e beber. Outra questão importante, que, como nós sabemos, hoje em dia o Ocidente nos ensina determinadas regras de etiqueta que vão muitas vezes contra o Islã, ou contra as regras que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou. Vejam que hoje em dia é etiqueta que uma pessoa coma com a sua mão esquerda. Que uma pessoa coma com a sua mão esquerda. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que nos ordenou a comer com a mão direita e beber com a mão direita, e disse que quem come com a mão direita, com a mão esquerda, e bebe com a mão esquerda, em verdade é o shaitan. O shaitan é que come com a mão esquerda. Então nós não podemos imitar o shaitan. Então, existem determinadas regras na hora da pessoa muçulmana se alimentar. A primeira regra é que a pessoa mencione o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, bismillahirrahmanirrahim. Deve mencionar o nome de Allah antes de começar a comida. E se ele esquece de falar o bismillahirrahmanirrahim no início da comida, e se lembra na metade ou no final, ele deve falar bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ou seja, bismillah no começo ao fim. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Deve falar, se ele esqueceu de falar no começo e ele lembrar no meio ou no final, ele deve falar dessa forma. Então, mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós mencionamos o nome de Allah antes de comer, então o shaitan não pode comer junto conosco. Mas se nós não mencionamos o nome de Allah, o shaitan come conosco, tira a bênção na nossa comida e nós jamais vamos se sentir satisfeitos. Então, por isso, a regra é sempre iniciar com o nome de Allah. Essa é a primeira forma de nós expulsarmos o shaitan de perto de nós na hora da comida. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos indicou que o shaitan está conosco em todos os momentos, inclusive no momento em que a gente vai comer. E se nós não dizemos bismillahirrahmanirrahim, ele come conosco. Então ele come da nossa comida. E por isso, quando não dizemos bismillahirrahmanirrahim, a gente não se sente satisfeito com a comida e é tirada a bênção da comida, porque o shaitan está comendo junto. Essa é a primeira regra. A segunda regra, comer com a mão direita. Então, inclusive, a pessoa que é canhota tem que tentar se acostumar a comer com a mão direita e a beber com a mão direita. Porque isso é uma regra do Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nenhum de vós deve comer com a sua mão esquerda ou beber com a sua mão esquerda, porque o shaitan come com a sua mão esquerda e bebe com a sua mão esquerda. Então, nós devemos tomar cuidado para sempre comer com a mão direita, conforme o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como eu disse, hoje em dia, as regras de etiqueta nos ensinam que não, A pessoa deve comer com a mão esquerda. Isso está errado e a muçulmana, que é orgulhosa da sua religião, jamais vai se deixar influenciar por essas regras, evitando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu. Então, como eu falei, então a muçulmana não se sente influenciada por as regras que o Ocidente estipula, ao invés das regras que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu e seu profeta. Então, essa é a segunda regra. Primeira, mencionar o nome de Allah. Segunda, comer com a mão direita e beber com a mão direita. Terceira regra, no caso da comida, a muçulmana, e o muçulmano no caso, devem comer daquilo que está à sua frente. Ou seja, não. Por exemplo, se tem um prato, deve começar a comer das bordas e não ir partir para o meio da comida. Porque no meio da comida é onde está a bênção. Então, que ele deve comer das bordas do prato antes de chegar ao centro do prato. Porque enquanto existe o centro do prato, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estão descendo sobre a comida. E essa comida é abençoada. Então, que se coma das bordas e que se não parta para o meio do prato. Comece pelas bordas até chegar ao centro do prato. Essa é a forma, a regra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Regras, subhanallah, ensinadas pelo profeta 14 séculos atrás. Outra regra é com relação à bebida. No momento em que nós vamos beber, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não bebam como se fossem camelos. Ou seja, tomar tudo num gole só. A regra islâmica é que, após mencionar o nome de Allah, o muçulmano tome 3 goles, tome um copo de água em 3 goles, 2 ou 3 goles, ou mais goles. A cada gole, respire fora do copo. Essa é a forma correta, e subhanallah, inclusive as formas, a forma indicada cientificamente pelos médicos, no qual é a forma correta que a pessoa deve comer e beber. Isso foi ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, essas são algumas regrinhas com relação à comida e à bebida. Outra questão é com relação, nós comentamos ali, com relação às regras do muçulmano quando ele espirra. Ou seja, subhanallah, inclusive quando o muçulmano espirra, existem regras. E a regra nesse caso é agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala quando ele espirra. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: para Allah, ele se agrada com o espirro. Quando a pessoa espirra, isso Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito com isso, porque o espirro é uma forma de aliviar alguma dor ou aliviar alguma irritação que a pessoa tem nas narinas. Então, é uma forma de alívio. E Allah subhanahu wa ta'ala se agrada quando uma pessoa se espirra. E desagrada, Allah subhanahu wa ta'ala se desagrada quando a pessoa começa a bocejar. Porque o bocejo é do shaitan. O bocejo é do shaitan. E quando a pessoa boceja e não coloca a mão em frente à sua boca, o shaitan entra na boca da pessoa. Então veja como o shaitan está todo o tempo com o ser humano. Então, a pessoa deve tentar evitar o máximo bocejar. E quando espirra, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quando um de vocês espirrar, que diga alhamdulillah. Quando nós espirramos, a primeira coisa que nós devemos dizer: alhamdulillah. Essa é uma regra. E a pessoa, o irmão muçulmano que está ao lado dele, deve dizer a ele que Allah tenha misericórdia de ti. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Ou seja, que Allah tenha misericórdia de ti. Quando uma pessoa louva Allah por ter espirrado, é obrigação do seu irmão muçulmano dizer que Allah tenha misericórdia de ti. Yarhamukallah. Então, a pessoa que disse Alhamdulillah retribui com outra súplica, dizendo: Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Yahdikum Allah wa yuslih balakum. Que Allah te guie e te corrija os seus assuntos. Vejam as regras que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina com relação à vida social. Então, alguém espirrou e deve dizer Alhamdulillah. A pessoa que está ao lado dele deve dizer Yarhamukallah, que Allah tenha misericórdia de ti. E essa pessoa que espirrou deve retribuir dizendo Yahdikumullah wa yuslih balakum. Que Allah te guie e te corrija em teus assuntos. Então, essa é mais uma regra, e essa é uma das obrigações do muçulmano com relação a seu irmão muçulmano. É uma obrigação. E ele será cobrado por isso no dia do juízo, se ele não cumprir com essa obrigação que ele tem com seu irmão muçulmano. Em outro hadith, é relatado que dois homens espirraram na presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E um deles, e o profeta sallallahu alaihi wasallam só disse Yarhamukallah, que Allah tenha misericórdia de ti, para um deles, e não disse para o outro. Então o outro perguntou: ó mensageiro de Allah, fulano espirrou e tu disseste Yarhamukallah, tu disseste que Allah tenha misericórdia de ti. E o outro, e eu quando espirrei, tu não me respondeste nada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: porque o fulano louvou a Allah, disse Alhamdulillah. Então por isso eu respondi. Em troca, tu não disseste nada. Então quando a pessoa não diz Alhamdulillah ao espirrar, então nós não temos obrigação de dizer que Allah tem misericórdia de ti. A obrigação é quando a pessoa diz Alhamdulillah. Então é bom que a gente aprenda essas regras e a gente aplique pouco a pouco no nosso dia a dia. Agora as últimas três regrinhas são bem interligadas. A primeira delas é como entrar em casa alheia, como deve ser nossa conduta ao entrarmos na casa de um irmão muçulmano ou em casa de qualquer outra pessoa que não seja a nossa casa. Como deve ser a nossa conduta? Então, a muçulmana e um muçulmano que tem a guia do Islã jamais entra em outra casa que não seja a sua sem pedir permissão aos seus moradores e dizer salam, assalamu alaikum, para quem vive ali. Ou seja, quem teme a Allah e o dia do juízo jamais deve entrar na casa de alguém sem a permissão dele. Então por isso Allah subhanahu wa ta'ala colocou isso como regra na sura Nur, na sura 24 do Alcorão, dizendo que não entre em casa alguma que não seja a vossa sem pedir permissão e saudar as pessoas, os moradores dessa casa. E se as pessoas que estão nessa casa não permitirem a entrada dela, ela simplesmente deve ir embora. A pessoa não pode forçar a entrar na casa de alguém que não queira receber ela. Como deve ser essa regra? O certo é que a pessoa, digamos que nós vamos visitar uma irmã muçulmana, como tem que ser a nossa conduta nessa visita? Primeiro ponto, nós devemos pedir permissão para entrar. Então, qual é a regra com relação a isso? O máximo que nós podemos pedir permissão é 3 vezes. Então, digamos que nós tocamos a campainha 1 vez. Esperamos um pouco, ninguém respondeu. Segunda vez, esperamos um pouco, ninguém respondeu. Terceira vez, esperamos um pouco, ninguém respondeu. Então, salam aleikum. Vamos embora, porque nós pedimos 3 vezes a permissão. Se, mesmo sabendo que tem pessoas lá dentro, ninguém atendeu em 3 vezes, então nós devemos ir embora. Essa é a regra que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam foi visitar um sahabi, foi visitar um companheiro, e chegou lá e disse assalamu alaikum. Ninguém respondeu. O profeta sallallahu alaihi wasallam esperou um pouco e disse assalamu alaikum. Ninguém respondeu. Esperou mais um pouco e disse assalamu alaikum. Ninguém respondeu. Então o que ele fez? Simplesmente olhou o sahaba e disse: nós fizemos a nossa parte. Virou as costas e foi embora. Quando ele estava indo embora, a pessoa, o dono da casa, abriu a porta e disse: ó mensageiro de Allah, eu queria abrir a porta, mas eu queria ver, eu queria que continuasse mandando assalamu alaikum para minha casa. Eu queria que tu continuasse falando assalamu alaikum para mim, dentro da minha casa. Então por isso que eu não respondia, que eu queria seguir ouvindo a tua voz dizendo assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmã Mariam. Então isso mostrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria, que ensinou que a regra é 3 vezes. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão Amir. A regra, então, nós pedimos permissão para entrar dentro de uma casa 3 vezes, no máximo. 3 vezes tocando a campainha, 3 vezes ou batendo na porta, ou 3 vezes dizendo assalamu alaikum. Claro que nós podemos dar uma pausa entre esses 3, mas se assim três vezes, a pessoa não atender a porta, não abrir a porta, então isso é sinal que a pessoa não quer nos receber e a nossa obrigação é ir embora. A não ser que a pessoa vá atrás de nós e nos receba. Outra questão. Nós estamos na porta da casa da pessoa, né? Estamos apitando a campainha. O certo é que a gente não fique de frente para a porta. Porque às vezes a pessoa pode abrir desprevenida. Então o certo é que a gente não fique de frente para a porta, mas sim de lado, olhando para o chão, não olhando para a porta da casa. Que nós fiquemos de lado, ou no lado direito ou no lado esquerdo, olhando para outro lado que não seja a porta. Isso para que a pessoa que abrir a porta não seja pega desprevenida. E para que nós não acabemos vendo algo que os donos da casa não queiram que nos mostrar. Então a regra que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou é que a pessoa não fique de frente para a porta, mas sim de lado. Então tem um hadith onde um sahaba comenta que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegava na porta de uma casa e pedia permissão para entrar, ele não ficava em frente à porta, mas sim ficava parado ao lado direito ou esquerdo da porta, e se fosse concedido a permissão ele entrava, caso contrário ele ia embora. Então isso serve para que nós não vejamos coisas que de repente os donos da casa não querem que nós vejamos. Digamos então, a pessoa abriu a porta. Na segunda vez que nós tocamos a campainha, a pessoa abriu a porta. Então, quando a pessoa abrir a porta, a primeira coisa que nós devemos dizer é Assalamu alaikum. Ou Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeira coisa que nós devemos dizer para uma muçulmana. E depois disso, pedir permissão para entrar na casa. Se é permitido, então nós entramos. Caso contrário, nós vamos embora. Então, devemos dizer Assalamu alaikum. Outra questão. Outra questão é o fato de se alguém perguntar quem é. Nós não devemos dizer eu. Porque a gente costuma, nós apitamos a porta da casa, quem é? Eu. Dessa forma nós não estamos deixando clara a nossa identidade. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, certa vez um sahabi bateu na porta da casa do profeta e o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou quem é. Ele disse eu. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou desagradado com essa resposta. Então o certo é que quando pergunta quem é, eu sou fulana de tal. Diz o teu nome para que a identificação fique clara e não dizer eu, porque o eu não identifica nada. Essas são algumas regras com relação a como entrar na casa de uma pessoa. Se uma pessoa não permite a nossa entrada na casa, é proibido para nós entrar na casa. Se os donos da casa não nos permitem, simplesmente nós devemos virar as costas e ir embora. E, inclusive, isso não deve ser tomado pelo muçulmano como algo ofensivo, mas sim como algo normal, natural, que de repente a pessoa, em determinado momento, não quer receber ninguém. Então o muçulmano não deve se sentir ofendido se alguém não quis receber ele dentro da casa dele. Claro que o muçulmano, dono da casa, deve ser educado e pode explicar as razões pelo qual não quer receber ou algo assim. Mas mesmo que ele não seja, é direito dele dizer não. É a casa dele, ele tem esse direito. Então, o correto é que a pessoa, o muçulmano, não se sinta ofendido por não ter a permissão de entrar na casa, simplesmente porque é um direito do dono da casa não receber quem ele não quiser. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é já dentro da casa. Qual é a nossa conduta dentro dessa casa? Aí dentro da casa a conduta já é diferente. Tem o seguinte, tem pessoas que quando entram dentro da casa de outra, começa a observar tudo que tem dentro da casa. Então começa a olhar para cima, olhar para a parede, olhar para a janela, olhar para o vaso, olhar para a mesa, olhar para embaixo do sofá, pessoas que começam a analisar tudo que tem dentro da casa. Isso é errado no Islã. O certo é que a pessoa analise o menos possível dentro da casa do outro. E que a pessoa... Verdade, tem pessoas que querem analisar tudo. Ou já sai entrando dentro dos quartos e vê analisando a casa da pessoa. Isso é totalmente errado no Islã. Tão errado que o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu dizendo quem olhar o interior da, de uma casa. Olha esse hadith. Quem olhar o interior de uma casa sem a permissão dos seus donos, então é lícito para os donos da casa arrancar os olhos daquela pessoa. Subhanallah. Claro que o profeta sallallahu alaihi wa sallam está falando de forma metafórica. Mas veja o hadith. Quem olhar o interior de uma casa sem a permissão dos seus donos, então é lícito que as pessoas dessa casa arranquem os olhos dessa pessoa. Então, subhanallah, é extremamente errado dentro do Islã que uma pessoa comece a analisar a casa do outro e comece a querer olhar a casa do outro sem a permissão dos donos. E claro que a muçulmana deve entender que geralmente uma pessoa não gosta que se analisem a casa dele. Geralmente, então, por exemplo, se alguém vem me visitar e me pede permissão para ver minha casa toda, talvez por educação eu diga sim, tudo bem, sem problema, mas no fundo, ninguém gosta disso. É tua intimidade, é tua casa, tu não quer que alguém invada a tua privacidade. Então, o certo é que a muçulmana tenha esse controle e tenha essa educação dentro da casa dos outros. E saiba que, dentro da casa alheia, que ela seja o mais discreta possível, que ela não... tem pessoas também que amam dar opiniões. Por que tu colocaste aquele quadro ali? Por que tu não tira aquele quadro e bota tal coisa? Por que tu não coloca aquilo? Então, se ninguém te pediu a tua opinião, então te preserva de dar opiniões que possa magoar a pessoa, o dono da casa, ou possa desagradar o dono da casa. Então, essas coisas, a muçulmana, principalmente se acontece mais com relação às mulheres, a muçulmana tem que tomar cuidado com essas coisas e não deixar que essas coisas tornem a sua visita indiscreta ou tornar sua visita incômoda para os donos da casa. Então, isso realmente deixa a pessoa, o dono da casa, como incômodo. Então, o certo é isso. Que a muçulmana, ao entrar na casa de alguém, que ela evite ficar analisando a casa dos outros, evite ficar dando opiniões sobre a casa alheia, ou analisando a casa alheia, sem a permissão do dono. Então, se alguém nos pede a opinião, ou se alguém quer, por livre e espontânea vontade, nos mostrar, nós podemos fazer. Mas, nós não podemos sair fazendo isso. Como eu disse, às vezes nós recebemos uma visita na sala, por exemplo, quando essa visita já está lá no nosso quarto, né, analisando lá no nosso quarto. Então, isso é uma falta de respeito com o dono da casa, é uma falta de conduta islâmica, porque o certo é que a pessoa não invada a privacidade do outro. E como tem o hadith que nós vamos repetir, quem olhar o interior de uma casa sem a permissão dos seus donos, então é lícito aos donos da casa arrancar os olhos dessa pessoa. Então, subhanallah, esse hadith é sahih muslim. Esse hadith é sahih, ou seja, uma corrente perfeita. Então, por essa questão, nós temos que tomar cuidado com essa questão. O último ponto que a gente vai ver hoje é com relação à muçulmana e seus visitantes. Agora o contrário. Não só como ela vai visitar, mas o contrário, como ela recebe seus visitantes. Então, certo é que a muçulmana receba da melhor forma seus visitantes. Tanto é que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse que quem crê em Allah e no dia do juízo, que receba bem seu hóspede. Ou seu visitante. O certo é que a muçulmana sirva a essa visita tudo o que ela tem a capacidade de servir. Os sahaba, na época do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, serviam aquilo que eles não tinham. Ou seja, certa vez foi o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, queria hospedar um homem porque esse homem estava faminto. Não tinha o que comer. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, foi na casa das suas esposas e perguntou se alguma delas tinha algo de comida para poder convidar esse homem. No final, todas responderam que a única coisa que elas tinham era água. Então, subhanallah, as casas das esposas do profeta não tinha mais do que água. Então, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse na mesquita, quem gostaria de levar esse homem como hóspede? Então, veja o respeito com relação a esse homem. Não disse quem quer levar esse esfomeado para dar comida para ele. Ou quem quer ajudar esse mendigo. Não disse dessa forma. Disse, quem quer hospedar esse homem em sua casa? Quem quer receber um hóspede em sua casa? Então, um dos sahabi, um dos companheiros, levantou a mão e disse, eu quero receber ele. Então, levou ele para a casa dele, foi até a sua esposa e disse, o que nós temos de comida? Ela disse, olha, nós temos muito pouco só para as crianças. Então ele disse, então faz o seguinte, faz essa comida, bota as crianças para dormir, você distrai as crianças até que elas durmam com fome, e coloca essa comida na mesa para o visitante. Coloca essa comida na mesa e quando nós formos começar a comer, porque se ele botar só para o visitante comer, o visitante vai se sentir mal. Então ele queria mostrar que ele também estava comendo a comida. Então tu faz o seguinte, quando ele começar a comer, tu começa a ligar e desligar a luz, a lamparina, como se a lamparina tivesse algum problema. E dessa forma ele não vai se dar conta que eu não estou comendo. Eu vou me fazendo que estou comendo, mas ele não vai se dar conta. Então, subhanallah, combinaram isso e a mulher ficou lá arrumando a lamparina e desligava e ligava para que o visitante não percebesse. E no final o visitante comeu toda a comida que eles tinham e eles foram dormir com fome. E no outro dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu as boas novas a esse casal, dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha revelado um versículo elogiando eles, dizendo que eles preferiam os demais acima de si mesmos. Preferiam receber bem um hóspede acima deles mesmos. Então hoje em dia, alhamdulillah, nossa situação, a situação da maioria, é diferente. Alhamdulillah, hoje em dia a fome não é tão comum como naquela época. Antigamente era muito normal a fome. Hoje em dia, alhamdulillah, até nas casas mais pobres, alguma coisa se encontra. Então o certo é que o muçulmano seja generoso com o seu hóspede, seja generoso com a sua visita, e que receba bem a sua visita dentro da sua casa. Então o certo é que, por mais que se tenha alguma inimizade com a pessoa que ele está recebendo, por mais que se tenha alguma inimizade, que essa pessoa não trate mal o seu visitante. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quem crê em Allah e no dia do juízo, que receba bem seu visitante. Que receba bem a sua visita. Então, a partir do momento que alguém entra em nossa casa, é nosso dever cumprir com a obrigação que nós temos com aquela pessoa. Tentar receber da melhor forma e tentar cumprir com a nossa obrigação de ser generosos. Não só em servir comidas, mas sim em nossa conversa, e sim em passar conselhos. Ou seja, cumprir com todos os direitos que aquela pessoa tem como visitante. Então, essa é uma regra. Subhanallah, são regras dentro do Islam. Se a gente analisar os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vai ver que tem regras que nos deixam espantadas, como essas. Regras tão simples, tão simples, que a gente não acha que seja necessário estar dentro de um código religioso. Mas, subhanallah, o Coran, como regula toda a vida do ser humano, regula, inclusive, esses pequenos pontos. Inclusive essas questões de como uma pessoa deve ser com as demais. Então, esses são esses 7 pontos que nós comentamos. O primeiro delas foi a difusão do salam. Nós devemos sempre difundir o salamu alaikum a quem conhecemos e quem não conhecemos dentre os muçulmanos. Segundo ponto, não devemos conversar em privado. Quando são 3 pessoas, nós não devemos conversar com uma pessoa em privado, excluindo a outra, porque isso é uma falta de respeito com aquela pessoa e, ao mesmo tempo, pode entristecer aquela pessoa. Terceiro ponto que nós falamos, as maneiras no comer e beber e as regras com relação a isso. Quarto ponto, os modos islâmicos quando uma pessoa espirra. O quinto ponto, com relação a entrar em casa alheia, como deve ser a conduta ao entrar na casa alheia. Sexto ponto, que a pessoa não deve observar e ficar analisando a casa alheia. E sétimo ponto, a honra com relação aos seus visitantes e seus hóspedes. Então, esses são alguns das maneiras, inshallah. De repente, com o decorrer das aulas, a gente pode ir falando de outras maneiras, de outros tópicos. Mas, por enquanto, é essa a nossa aulinha. E que Allah, subhanahu wa ta'ala, permita que nós sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. E que Allah, subhanahu wa ta'ala, permita que nós, a cada dia, melhoremos a nossa educação islâmica. E que cada dia nós vamos aplicando mais essas condutas, até nos aproximarmos a conduta perfeita que tinha o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad. E louvado seja Allah, Senhor do Universo.